Bricinho. Ó. Essa é pras novinhas mexer legal agora, viu? Vai, Juazeiro, vai. Isso é punk cadente, o fenômeno dos paredões. Original é nós. Macaquinho tá batendo certo, viu? Esse é o macaquinho original, punk cadente. E a morena tá que tá, a loirinha tá que tá, a ruivinha tá que tá. Então pode se soltar, encostando, oi, encostando, oi, encostando, oi, jogando a bunda pro ar. Encostando, oi, encostando, oi, encostando, oi, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi a moreninha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Pra ficar o clima gostoso, que canta ser de uma vez. De mulheres aqui na frente, ó. Você andando, vai quicando, vai sentando, vai jogando a bunda pro ar. Sentando, vai quicando, vai sentando, vai jogando a bunda pro ar. Banca deixa o fenômeno dos paredões. Original é nós. 2F Produções, DH Promo Produções. Vai, Juazeiro, vai, Juazeiro. Juazeiro vai. Avisa que o verão que vai chegar quente é nós. A loirinha tá que tá, a ruivinha tá que tá, moreninha tá que tá. Então pode se soltar, encostando, ó, encostando, vai, encostando, ó, jogando a bunda pro ar. Encostando, vai, encostando, vai, encostando, vai, jogando a raba pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra ficar o clima gostoso, pra ficar o clima gostoso. E caramba! Vai sentando, isso mãe, isso. Ó, ó. Vai sentando, vai quicando, vai sentando, vai jogando a bunda pro ar. Sentando, vai quicando, vai sentando, vai jogando a bunda pro ar. Sentando, vai quicando, vai sentando, vai jogando a bunda pro ar. Vai, Bricinho, vai, Bricinho.